Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil. Como é que você vai, hein? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. E daí? Já deu uma passadinha no www.lucianopires.com.br? Vai lá. Se você gosta deste programa, vai gostar do site. E o programa de hoje tem um significado especial para mim. Abro com o poema O Passarinho Morto, de Rosângela Trajano. Lá estava ele, deitado, quietinho, quase sem respirar, apenas quietinho. De repente, morreu o passarinho, de repente. Era um passarinho que estava morrendo, bastou uma pedrinha atirada com força para matar o passarinho. As outras aves choraram, cantando baixinho, a canção da dor da perda do amigo passarinho. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. No ano de 2003, o seu Duarte fez 100 anos. É o meu avô. Lúcido, independente, tão saudável quanto se pode ser aos 100 anos. Ao lado dele, minha avó, com 93, tão bem quanto. O nome dela é Adoração, avó Dora. Talvez seja a Adoração a razão do meu avô chegar tão bem aos 100 anos. Liguei para Bauru dando os parabéns, de um celular, no Viva Voz, dentro de um carro na Marginal de Pinheiros. Imagina só. Quando meu avô chegou de Portugal, em 1915, rádio, televisão, telefone, computador eram loucuras de ficção científica. Não tinha flúor na água, nem caneta Bic, nem automóvel. Aliás, acho que ninguém tinha. Quando nasci, meu avô já tinha 52 anos. Todos os natais da minha vida foram e são comemorados em torno do vô Duarte e da vô Dora. O vô foi o português da padaria, o dono da serraria, o dono do mercado, o presidente da beneficência portuguesa, sempre trabalhando. Teve uma doença rara, foi desenganado e curou-se. Virou um caso da medicina. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez uma da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão da paz. Eu pensei em ti, eu chorei por nós, que contra ouvindo A Paz, de Gilberto Gil e João Donato, interpretada pelo trio Mariana Melero, Hernan Miguez e Norma Iovino. Reparou no sotaque, hein? Pois é. Esse trio é argentino e canta música popular brasileira. E com que estilo! Aos 90 anos, meu avô deu a chave do seu Fusca para um dos filhos e disse: toma, vou parar de dirigir. Se eu bater o carro, vão dizer que eu sou velho. E ele parou mesmo, por decisão própria. E eu, assistindo a isso tudo, com olhos curiosos de criança. Depois, olhos rebeldes de jovem. E agora, olhos de admiração de adulto. A vida toda, tive meu avô como padrão de pessoa honrada, honesta, corretíssima, com um coração enorme. Ele e a sua Dora, sempre dispostos a ajudar. Aliás, você é capaz de lembrar quais foram ou são as suas referências, hein? E se eu chegar aos 100 anos, será que meus netos terão de mim a mesma imagem que eu tenho do meu avô? Bom, se não acharem que eu sou um velhinho pocotó, já vai estar de bom tamanho. Quando dei aquele telefonema, eu sabia que no sábado seria a festa do vô Duarte. E eu poderia ouvir a minha mãe, aos 70 anos, dizendo parabéns, papai. Minha filha, aos 13, disse parabéns, biso. E eu, aos 47, disse parabéns, vô. E ele respondeu como sempre, muito obrigado, Lucianinho. Sou mesmo um privilegiado. No meio dos anti-heróis da modernidade, dos modelos de sucesso raso, de falta de caráter, de aproveitadores, tenho pertinho de mim e de meus filhos um modelo de gente como talvez não se faça mais. Mas numa sexta-feira, 12 de novembro de 2004, às 5 da manhã, acordei com o telefone. Era minha mãe. Meu avô acabara de falecer aos 101 anos. Internado no Hospital da Beneficência Portuguesa de Bauru, que ele ajudou a construir e administrar por mais de meio século, vô Duarte foi vencido por algo inexorável, a idade avançada. Nas últimas visitas, encontrei-o numa cama de hospital, precisando de ajuda para qualquer ação, sendo banhado e trocado por enfermeiros. Logo ele, com sua quase obsessão em não dar trabalho para ninguém. Aquela situação de dependência deve tê-lo perturbado muito. Só vi o seu Duarte tendo prazer em ser o centro das atenções no Natal, quando distribuía envelopes com dinheiro para cada um dos 4 filhos, 12 netos, 19 bisnetos e 2 tataranetos. Era curioso ver aquele portuguesinho baixinho, de fala mansa, gestos calmos, adoentado e rodeado de parentes, abrindo automaticamente a boca cada vez que alguém se aproximava com uma colher, mesmo sem saber o que ela continha. Minha esposa viu e definiu. Parece um passarinho. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando vi prints, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarás. Bonito, né? Você tá ouvindo A Primeira Vista, de Chico César, interpretada por nosso trio argentino, Meneiro, Migues e Iovino. Comprei o CD Beleza Pura, meio por acaso, em Buenos Aires e guardei. Um dia fui ouvir e tive uma surpresa. Os argentinos deram uma roupagem diferente à nossa música e ficou lindo. Chegou carta, la abri. Quando ia Prince bailar. Quando o louco brilhou, entendi. Quando me cresceram alas, volei. Quando me chamou, já fui. Quando deu comigo, estava aqui. Quando o encontrei, me perdi. Enquanto te vi, me enamorei. Amarás, ai, sou eu. No leito do hospital, meu avô parecia um passarinho. E ao lado dele, inseparável, a avó Dora, com seus 94 anos e 77 anos de casamento. atendendo cada vez que ele perguntava pela Dorinha, sua adoração. O vô se foi, Dorinha ficou. Vê-la sozinha é difícil. Falta um pedaço. Mesmo morando distante, vendo-o 5 ou 6 vezes por ano, eu sempre tive a certeza de que, quando precisasse, lá estariam o vô Duarte e a vô Dora. Por 48 anos, tive aquele casal como uma referência, um norte. Nestes dias, eu refleti muito sobre o sentimento que tenho por meu avô. E quanto mais penso, mais certo fico. É respeito. Nunca conheci alguém tão respeitável como o vô Duarte. E dentre os atributos positivos dos homens, talvez respeito seja o mais ameaçado. Não era o respeito pela autoridade, pelo cargo, pelo poder. Era o respeito pelo exemplo, pela infinita humildade, honestidade e caráter. Quantas pessoas verdadeiramente respeitáveis assim você conhece, hein? Repito o que escrevi quando fiz um texto para homenagear os 100 anos do vô Duarte. Sou mesmo um privilegiado. No meio dos anti-heróis da modernidade, dos modelos de sucesso raso, de falta de caráter, de aproveitadores, eu tive pertinho de mim e de meus filhos um modelo de gente como talvez não se faça mais. Obrigado pelo exemplo, vô. Para mim, o senhor é eterno. Café Brasil. Em 1966, eu era o Lucianinho. Tinha 10 anos. Na cozinha, com os olhos esbugalhados, eu assistia a Dona Dora, que lidava com um prato de louça sobre a pia. No prato, um pouco de água e gotas de azeite. Dona Dora ia rezando baixinho enquanto cortava a gota de azeite em 2, depois em 4 partes, e fazia um sinal da cruz com a faca em frente à minha testa, enquanto murmurava algo que eu jamais entendi. A mãe de minha mãe, minha avó Dora, estava me benzendo. Dizia que estava tirando um quebranto. Essa é a imagem mais forte que eu tenho da minha avó Dora. O Dora é a redução carinhosa de seu nome, Adoração. Fala a verdade, quantos podem se gabar de ter uma avó chamada Adoração, hein? De Caetano Veloso, cantada pelo trio argentino Melero, Migues e Iovino. No encarte de seu CD Beleza Pura, eles escreveram: "Esse CD é fruto da admiração e prazer que nos provoca interpretar parte da música popular brasileira, evocativa de belas paisagens e emoções. Esperamos que você o desfrute como nós." El Trio. Adoração era a esposa do seu Duarte, meu avô, que faleceu em novembro de 2004, aos 101 anos, deixando Dona Dora, que tinha 94 anos, viúva. 2 anos antes, eles comemoraram 75 anos de casados. Quando o seu Duarte morreu, eu escrevi um texto onde eu dizia: ao lado dele, inseparável, a avó Dora, atendendo cada vez que ele perguntava pela Dorinha, sua adoração. O vô se foi, Dorinha ficou. Vê-la sozinha é difícil, falta um pedaço. É, o gordo e o magro, Pelé e Coutinho, Jambo e Ruivão, Arrelia e Pimentinha, Tom e Vinícius, Sai Guarabira. Tive muitas duplas como referência em minha vida, mas Dona Dora e seu Duarte, ao lado do meu pai e minha mãe, foram a principal. Dos dois, recebi todo tipo de influência positiva e um conceito de família como não existe mais. Lua, lua, lua, primeiros 48 natais da minha vida, eu passei ao lado deles. E quando a dupla se desfez, em 2004, aqueles natais mágicos acabaram. Dona Dora ficou triste, perdeu o gosto pela vida. Pois, num domingo passado, vó Dora foi encontrar o seu Duarte. Quando minha mãe ligou, comunicando que ela falecera, já esperávamos. Ela estava adoentada. Fui para Bauru para as homenagens finais e o enterro. No velório, uma surpresa. Em meio às flores do caixão, com um semblante incrivelmente tranquilo, vó Dora esboçava um leve sorriso. Aquela expressão de paz serviu para atenuar muito a dor de todos os presentes. E eu sabia para quem era aquele sorriso. Era para o seu Duarte. Lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão esquecerá de mim? Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum. Vai crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amarei um deserto e seus temores. Vida que vai. É, só sei viver se for por você. Essa é Oceano de Djavan. Com o trio argentino Melero, Migues e Iovino. Quanta delicadeza de Los Hermanos Argentinos! É só não falar de futebol, não é? Eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. O Lucianinho hoje tem 50 anos. Meu avô Duarte e minha avó Dora eram tão especiais que até na morte arrumaram um jeito de não atrapalhar. Vô Duarte se foi numa sexta e a avó Dora num domingo. E ali, ao lado do caixão, permaneci imaginando Dona Dora chegando ao céu e sendo recebida pelo seu Duarte, num longo e saudoso abraço. A dupla, que conheci por 48 anos, estava reunida de novo, infelizmente longe de nós, mas perto, pertinho de nós. Como diria o poeta, eles agora moram num ranchinho no meu coração. O vô com 101 anos e a avó com 96. Eu amo o mundo, eu detesto o mundo. Eu creio em Deus, Deus é um absurdo. Eu vou me matar, eu quero viver. Você é louco, hein? Não, sou poeta. Esse é o poema Simultaneidade de Mário Quintana, poeta gaúcho que completaria 100 anos este ano. Estive na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, para realizar uma palestra. Originalmente um hotel construído no início do século passado, a Casa de Cultura é um grande centro voltado à preservação e incentivo das artes. É um banho de cultura num país que precisa desesperadamente de cultura. Mas lá existe um lugar mágico. Um quarto do antigo hotel, onde viveu Mário Quintana por vários anos, está preservado. É o quarto do poeta. Por uma parede de vidro, pode-se ver o quarto simples, com os pertences do poeta que faleceu em 1994, aos 88 anos. Fascinado, me atrevi a perguntar se era possível entrar no quarto. Sendo eu o palestrante do dia, a resposta foi sim. O diretor foi buscar a chave e o meu estômago foi ficando gelado. Pedi para entrar sozinho e para que fechassem a porta atrás de mim. A tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça. A tua presença pelos olhos, boca, narinas e orelhas. A tua presença presença. Você está ouvindo mais um Caetano Veloso, A Tua Presença Morena. El trio Melero, Migues e Iovino se formou no começo de 2001 e desde então se apresenta em vários lugares na cidade de Buenos Aires. Com uma proposta acústica e intimista, El trio recria o melhor da bossa nova, do samba e das canções da música popular brasileira, fazendo uma viagem pela cultura e poesia do Brasil. Seu primeiro CD gravado em estúdio, Beleza Pura, em 2003, foi o que apresentamos neste programa. Pronto. Ao entrar no quarto do poeta, eu estava dentro de um santuário. Ali, uma velha máquina de escrever. Toquei nas teclas. De lado, alguns livros. Toquei na bengala, encostada na cadeira. Não me atrevi a sentar na poltrona. Na parede, fotos de Greta Garbo, Cecília Meirelles e Charlie Chaplin. A cama, pequenina, com um lençol bordado. Um cinzeiro, cheio de bitucas. Uma garrafa de água mineral. Sobre uma mesa, uma velha TV destoava do ambiente. Emocionei-me ao tocar nas folhas de caderno onde, com a sua letra, estavam escritos alguns poemas simples, admiravelmente simples. Assim era o poeta, simples. E para causar impacto sobre nossas vidas, precisou apenas de poucos pertences e um tímido quarto de hotel. O poeta não fez planos de marketing, o poeta fez arte e tornou-se eterno. Saí do quarto emocionado, em silêncio, lembrando do poeminha do Contra, do grande, simples e solitário Mário Quintana. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Que pena, o Café Brasil de hoje, que tratou de referências e de mentores, está acabando. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sai, produção e direção de eu, Luciano Pires. Entra pelos sete buracos da minha cabeça, a tua presença. No programa de hoje tivemos Mário Quintana, Rosângela Trajano, o trio argentino Melero, Migues e Iovino, com Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil e João Donato. E tivemos também meu avô Duarte e minha avó Dora. O avô Duarte, a avó Dora e Mário Quintana já se foram, mas continuam presentes, aqui dentro, ó. Gostou? Não gostou? Então visite www.lucianopires.com.br ou deixe seu comentário no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. É negra, negra, negra, negra. E para terminar, tome esta, de Charlie Chaplin. Se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido as verdades que insisto em dizer brincando. Falei muitas vezes como palhaço, mas nunca desacreditei da seriedade da plateia que sorria. A tua presença. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.